3399. Aguarde só um minuto para iniciar o pushback e assinamento devido à separação de tráfego. A aeronave Boeing da Gol está no mesmo nível, mesma rota e destino. Aguarde só um instante para o início do pushback. Salvador, boa noite. 747-172, da bordo 8-7-1-0-4-0-0. Voo no 817, está livre o táxi à direita, chama ele. Ponto espera para a decolagem. Controle. Esse serviço está terminado, mantenha 150. Ingressando agora no terminal de Aracaju, chama aquele controle na frequência 120.3. Salvador, gol no 8 no 7, ponto espera da 1 no 0, pronto. Gente, gol no 8 no 7, tá autorizado. Alinhar e decolar, da 1 no 0. O vento é 1 no 7, 0 graus, 62 nós. Livre, alinhar, decolar, da 1 no 0, gol no 8 no 7. Tá 399, livre o pushback e assinamento, chame táxi. Oi, chefe, na reposa, táxi 399, pode confirmar o nível do metrôzinho de tráfego à frente, nós? É o mesmo, é o 360. direito no 7, decolado aos 40, chame o controle, 120, decimal 8. 1208, obrigada, bom dia, boa noite no 7. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 18 no 7, decolado na Dael, passando 1507. 7, subiu, mas é 360, saída da El, vigilante. Para o 360, corrigindo, bom no 87. Correto, 360, saída da El. 360 da El, no 87. O táxi da 3399 a bordo 152, 4 horas e 10, alterna Galeão. Gente, o TAM 3399, está livre o táxi pelo Pátio Índia, chama para decolagem no ponto de espera da 10. Pátio Índia, reporte pronto, 3399. Tristan 3399, decolagem autorizada da 10. O vento é 160 graus, 05 nós. Na 3399, decolado aos 48, chame o controle. 120, decimal 8. 1208, bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, subo 360, saída da EL. Subindo ao 360. Poderia completar a direita na proa de Israel, senhor? Autorizado. Obrigado. Gol no 897, passar o 90, chame o centro em 1251, na alternão 3325. Para o pátio 1, posição 03. Autorizado. O ex-que Juliette Mai informe o término. Ok, ciente, informarei o término. Controlista 3399 está livre da restrição? 10 mil. Está livre da restrição. Obrigado. Falou com o Pai, eu sou o Pai, eu sou o Confirme quem chamou, foi? Mike X-Fox. Ok, o Mike X-Fox, chame 18.6, ou melhor, 18.95. 18.95.